No início da noite de segunda-feira, pouco depois de 18 horas e 50 minutos, uma equipe de socorrista do SIAT, uma equipe da Delegacia de Homicídios e do GDE e também policiais militares deslocaram-se para a rua Mato Grosso, quase na esquina com a Avenida República Argentina, para atender um homem vítima de um disparo de arma de fogo. Segundo informações de populares, a vítima, identificada como Iago de Freitas Moreira, de 20 anos, estava a bordo de uma YBR Factor com placa de Foz do Iguaçu, quando o atirador sacou de um revólver e efetuou 3 disparos, vindo acertar um dos tiros no capacete do motociclista. Ele caiu na calçada, foi amparado por populares até a chegada da equipe de resgate. A médica de plantão no SIAT também deslocou para o atendimento à vítima e em estado grave, com perda de massa encefálica, ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital Municipal, onde permanece internado em estado grave, mas com extremo risco de morte. Os atiradores fugiram em uma outra motocicleta em direção à favela da Guarda Mirim e não foram localizados pelas forças de segurança que realizaram patrulhamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.